aqui não fez, ninguém te refém. Sua boca. É difícil, é complicado. Na verdade o Brasil é um lixo fonográfico. O sertanejo me dá asma, o pagode é de fuder. A música tá toda errada, será que você não vê? O rap é compromisso, não é viagem. Invadindo seus ouvidos com a cultura hip hop. Amantes do som, discriminados e da ibope. Mas não é sobre isso que eu vim falar. Vi falar dessa cambada que pensa que a bala tchutchuca pra cá, tapinha pra lá. Olha aí seu foiqueiro, começa a raciocinar. A mídia levanta essa porra de Tigrão, disputando o ibope, Gugu e Faustão, fazendo eles de boneco para o meu Brasil. Aonde foi parar, aonde? O funk do Rio. Para dentro de um vaso que eu dou descarga. Não sobrou ninguém, ninguém vale nada. Dança da bundinha, dança da motinha. E uma equipe do caralho velho, que agora é da mídia. Já foi. Vem tchutchuca linda e o nova geração. Isso aí não é cultura, não passa de ilusão. Vejo você na TV, falando com rap, se fala tristeza, como vou sorrir? Se falta comida na mesa, falta escola, falta profissão. Então, o sofrimento aqui é grande, ô inteiradão. Então não vim falar isso, Zé Mano é paga pau. A gente aqui é que vive mal. Por quê? Eu rimo a tristeza, eu rimo a periferia. Eu rimo estuprador, que estupra sua filha. Eu rimo o ladrão, que mata pai de família. Eu rimo o governo, que rouba todo dia. Eu rimo a polícia, que não sabe trabalhar. E o man que mata o outro em frente ao bar. Então é isso, funkeiro, que eu vi te falar. Ainda nem começou, sente aí pra escutar. Vou me apresentar, não tenho medo de você. Sou a SD, família hip hop lá do sul, mano. Um pode crer, saúde, paz e união. Pode me tirar, funkeiro, cara de palhaço. Não vende minha cultura, não vende minha arte. Pode me tirar, funkeiro, cara de palhaço. Sou um rapper de raiz e não me vendo por nada. Pode me tirar, funkeiro, cara de palhaço. Não vende minha cultura, não vende minha arte. Pode me tirar, funkeiro, cara de palhaço. Sou um rapper de raiz e não me vendo por nada. Sou um sofredor, não falo de amor. Minha favela chora, passando fome e dor. Sem trabalho, sem lazer, sem cultura, moro. E ainda vê esses caras dizendo que é funkeiro, rebolando na TV, se enchendo de dinheiro. Esquecendo do seu povo, esquecendo de sua raiz. Que se passa pela sua cabeça, é maluco, me diz. Eu quero é dinheiro, eu quero é rebolar. Pra comprar carro importado e mulher conquistar. Se veste igual a gente, querendo disfarçar. Não passa de bonecos que eu boto pra chupar. Mas isso vai passar, pode acreditar. E com certeza, funkeiro, você vai acordar. Vai lembrar do seu povo, do seu sofrimento. Você passava até fome, não tinha um sustento. Aí vai lembrar que Jesus é o pai. Cuidado maluco pra não ser tarde demais. De onde vocês vieram, não precisa responder. Vieram da favela que só tem a sofrer. Potranca, tchutchuca, cachorra. Valorize sua pessoa, que porra. Vocês acham lindo esses caras te xingar? Cê tá até no cacete, depois não vem reclamar. Quando a barriga crescer, não adianta chorar. Essa é a triste realidade desse modismo. É a maior sacanagem, todos ficam rindo. Ajude o seu povo que precisa de você. Que compra seu CD, que te bota na TV. Mas não é bem assim que eu queria te tratar. Já curte baile funk, o verdadeiro sem vacilar. Sem essa de rebolar, sem essa de pintar o cabelo. Não se iluda com a moda, não se iluda com dinheiro. Veja o seu povo sofrendo o dia inteiro, então me respeite, não tem um motivo de alegria. Fada violência, fada covardia. Falo do pai que leva a marmita fria. Falo da mãe que rala no dia a dia pra botar comida na boca de suas filhas. Então não vem me tirar como um vacilão. Você faz cara de mal pra rebolar na televisão. Se liga na rima, aqui é só informação. Quatro rappers de raiz, direto do mundo cão. Essa é a ideia que o favelado está te dando. Isso é um conselho, não tô te ameaçando. Mas se não gostou, continue a me agredir. Vem aqui, rebole perto de mim. Vem aqui que eu te racho com moinho de vento. Sou um break verdadeiro, eu não invento. Não ganho dinheiro, danço por gostar. E valorizo a minha arte que tá crescendo e pá. Pá, pá, pá, pá, aqui é só firmeza. Aqui é sem rebolar, aqui é sem vacilar, então. Pode me tirar, funkeiro, cara de palhaço. Não vende minha cultura, não vende minha arte. Pode me tirar, funkeiro, cara de palhaço. Sou um rapper de raiz e não me vendo por nada. Pode me tirar, funkeiro, cara de palhaço. Não vende minha cultura, não vende minha arte. Pode me tirar, funkeiro, cara de palhaço. Sou um rapper de raiz e não me vendo por nada. Eles ganham ibope, mostrando mulher do bundão. E nós cantando rap, é tirado como um ladrão. Eles pintam o cabelo, se achando gostosão. A gente aqui trabalha de noite sem perdão. Não temos cultura, falta tudo. Não temos lazer, nem quadra de esporte. Temos papel e caneta que é sempre nosso suporte. Contra você do sistema, governo, polícia, funkeiro. Não são igual a mim, eu me olho no espelho. Olho minha cara, olho meu proceder. Gente igual vocês, eu mandeci. Desde moleque, nunca tive dinheiro, nem condição de comprar carro importado e morar em mansão. A cultura é forte, já falei, tem proceder. Já passamos de 20 anos sem precisar de TV. Eu valorizo a minha arte cada vez mais. Somos da favela, rappers à procura da paz. Se quiser parar, vamos parar por aqui. Sou periferia, sem motivos de sorrir. Fica aí na sua, de rebolar. Que eu fico na minha e paro de rimar. Contra você que só vive na TV. Rima que não falta, véi. Continue pra ver. Aí, modinha, vou ficar sempre por baixo do rap nacional. Rebolando na TV e pagando pau. A moda é passageira e só os fortes sobrevivem. E se não gostou, toma aí. A mídia que não fez, ninguém de refém.